perguntei, te perguntei, é, Madureira onde é que fica? Mandei um pum, te perguntei, Madureira onde é que fica? Da Portela alguém falou, vai na casa da Suíça. Da Portela alguém falou, vai na casa da Suíça. Rodei, rodei, perguntei, vem, Madureira onde é que fica? Mandei um pum, te perguntei, Madureira onde é que fica? Da Portela alguém falou, vai na casa da Sulita. Da Portela alguém falou, vai na casa da Sulita. Não tem como errar o caminho, pergunto a Jibiru o que explica, vai. Sem vacilar, lá na casa da Sulita. Vê se chega devagar, lá na casa da Sulita. Num pedacinho do céu é que a águia voa, é dali que vem a luz e rebrilha e conduz essa pastora. O azul que tem nesse chão já não se explica. É um manto que protege os caminhos da casa da Surita. É um manto que protege os caminhos da casa da Surita. Rodei, rodei e perguntei, Madureira onde é que fica? Rodei o mundo e perguntei, Madureira onde é que fica? Na Portela alguém falou, vai na casa da Surita. Na Portela alguém falou, vai na casa da Surita. Não tem como errar o caminho, pergunta ao Casimiro que ele explica, vai. Sem vacilar, lá na casa da Surita. Mas vê se chega devagar, lá na casa da Surita. Num pedacinho do céu é que a águia voa, é dali que vem a luz e rebrilha e conduz essa pastora. O azul que tem nesse chão já não se explica. É um manto que protege os caminhos da casa da Surita. É um manto que protege os caminhos da casa da Surita. Rodei, rodei e perguntei, Madureira onde é que fica? Rodei o mundo e perguntei, Madureira onde é que fica? Na Portela alguém falou, vai na casa da Surita. Na Portela alguém falou, vai na casa da Surita. Na Portela alguém falou, vai na casa da Surita. Na Portela